hoje está mais uma vez de parabéns ao Conselho, está mais uma vez de parabéns à Oliveira do Hospital, está mais uma vez de parabéns à nossa amiga Lucinda Maria, a quem quero desde já agradecer tudo aquilo que tem feito em nome da cultura, porque como vereadora da cultura esteve sempre ao meu lado e não posso deixar de ter esta palavra de afeto e de carinho pela forma como tem estado sempre nas atividades que estamos promovendo, não pela, até pela presença, pela participação, porque também gosta de participar e gosta de ter um papel ativo. E o meu muito obrigada em meu nome, em nome da Câmara Municipal e em nome da equipa da Biblioteca, porque são muitas as atividades que são enriquecidas com a sua participação. Obrigada.